Sertanejão da Cacique. É sucesso e alegria todo dia. Modão gostoso. Identificação. ZYK 517. Ondas médias 1160 kHz. ZYG 851. Ondas curtas tropicais 2470 kHz. Faixa de 120 metros. Emissoras brasileiras da Rádio Cacique de Sorocaba, Votorantim, Estado de São Paulo, Brasil. A Cacique é sucesso e alegria todo dia. 7h29. Bom dia, bom dia. Sertanejão da Cacique. Oferecimento Ferrari Materiais Elétricos, distribuindo as melhores marcas pelo menor preço. Televendas 3388-1888. Bom dia. Só no Confiança Economia é de verdade. Aqui tem preço, atendimento e muita qualidade. Vem pro Confiança ver. Vem pro Confiança ver. Você não precisa abrir mão de nada pra fazer economia. Aqui no Confiança você tem conforto, comodidade, ótimos produtos e o melhor atendimento. Tudo que você precisa pra fazer economia com muita qualidade. Vem pro Confiança ver. Vem pro Confiança ver. A construtora Magnum traz para você mais um lançamento espetacular. Eden Village, seu novo condomínio clube, sua nova vida. Casas térreas de 2 dormitórios com amplo quintal e 2 vagas na melhor localização do Eden. São 21 itens de lazer entregues já equipados, 29 mil metros quadrados de área verde preservada e muitas facilidades de pagamento. Ligue 15 99163-9292 ou acesse Magnum Construtora. .com.br e saiba mais. A Magnum é de casa. Já planejou o seu negócio para este ano? Temos um plano que não pode faltar. A Notre Dame Intermédica é a maior operadora de planos de saúde do país, com atendimento de qualidade e preço acessível para planos empresariais a partir de R$ 58,00. Temos planos com atendimento do Hospital Notre Care Sorocaba, teleconsulta e vários benefícios exclusivos. Venha para o grupo Notre Dame Intermédica. Saiba mais em gndi.com.br. Médico responsável, Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137, AMS 359017. 2022 é o ano. A Cacique FM só pode ser a rádio. 100 anos de associação comercial, mais de 100 prêmios pra você. Nas compras acima de R$ 30, nas empresas participantes, receba seu cupom e concorra a Vale Compras, TVs, notebooks, entre outros itens incríveis, além de um super prêmio de R$ 20 mil. Sorteio todos os meses, até janeiro de 2022. Acesse o site 100anosacso.com.br e confira as empresas participantes. Mais informações no telefone 15-3331-1003. Valorize o comércio local e ganhe prêmios. Associação Comercial de Sorocaba, Distrital Votorantim. No Açaí tem preço baixo e variedade para você economizar e aproveitar o melhor do verão. Arroz branco tipo 1, prato fino, pacote 5 quilos, 21,80. Fraldinha bovina resfriada Friboi, peça, quilo, 35,90 o quilo. Refrigerante Guaraná Antártica, PET 1,5 litro, 3,49. Preços válidos até 21 de janeiro para as lojas de São Paulo. Açaí, sempre o seu melhor negócio. Açaí. 7h32, 7h32, bom dia para você. Cuidar da saúde também é coisa de homem. Entre em contato com o Instituto Homem e melhore a sua vida sexual. O Instituto Homem acredita que através de hábitos saudáveis, os homens podem prevenir o desenvolvimento de qualquer doença. O Instituto Homem oferece tratamento para disfunção erétil, ejaculação precoce e falta de libido, que irá melhorar o seu desempenho sexual e também recuperar a sua disposição física e mental, tendo mais disposição para trabalhar, cuidar da família, sair com os amigos e realizar atividades físicas. No Instituto Homem, os homens têm acompanhamento mensal por um médico especialista preocupado com a sua saúde e bem-estar, tendo mais disposição para trabalhar, cuidar da família, sair com os amigos e realizar atividades físicas. No Instituto Homem, os homens têm acompanhamento mensal por um médico especialista preocupado com a sua saúde e bem-estar, que irão prevenir doenças para que 991503537. Dr. Flávio Machado, CRM 19613. 7:32. Bom dia, que a sua manhã seja maravilhosa. É sucesso e alegria todo dia. Au, modão gostoso. Bom dia, Liusto Giardini. Bom dia, dona Neuza. Bom dia, Sidão Caminhoneiro. Bom dia, dona Ana. Ótima manhã. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, Neide. 7:49, já só tem modão Silva, não, só os modão que vai tocar. Meu Deus do céu, essa primeira aí, viu? Me faz lembrar o tempo de criança, o tempo de infância. Essa é boa demais, viu? Bom dia, bom dia. Sertanejão da Cacique. Oferecimento, Ferrari Materiais Elétricos, distribuindo as melhores marcas pelo menor preço. Televendas 338.